Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos começar hoje a leitura do livro A Resolução de Toda Mulher, livro escrito por Priscila Schiller, leitura autorizada pela BV Books, Editoração das Artes, Estúdio 4, Art Designer. A Revolução da Decisão. Decisão, ato de resolver ou determinar uma ação ou curso de uma ação, método, procedimento. Estado mental a ser decidido ou resolvido, firmeza de propósito. Eu admito, sou sensível em relação às decisões. Francamente, a palavra e o significado me perturbam um pouco. Talvez minha personalidade, naturalmente espontânea, descuidada e improvisada, se sinta irritada com a ideia de vincular-me a uma série de decisões que me sentirei obrigada a manter. Até mesmo depois de meu entusiasmo ter diminuído, e sei que isso vai acontecer. Algo sobre colocar um plano no papel e me comprometer, e cumpri-lo me parece muito definitivo e concreto, e isso me assusta um pouco. Ou, muito possivelmente, isso aconteça pelo simples fato de que já fiz tantas promessas e estabeleci tantos objetivos que nem sempre consegui cumpri-los. Decisões sobre dieta e exercícios, renda e planejamento financeiro, prioridades e equilíbrio, ou apenas seguir uma lista de afazeres até o fim do dia, erre o bastante e você não sentirá a vontade de tentar de novo. E ainda assim, uma vez por ano, em meados de dezembro, milhões de pessoas começam a pensar sobre as novas decisões que precisam tomar, mesmo que esses novos objetivos e grandes ideias não façam mais do que aparição disfarçada no palco de nossa mente. Muitos de nós, por diversas razões particulares, decidem que tal esforço não vale a pena. E mesmo assim, algumas pessoas encontram forças para agarrar suas chances, firmar-se de maneira tenaz, caminhar em direção ao novo com uma série de planos. Eu sempre me impressiono com a diligência daqueles que mantêm suas promessas, seja no ano novo ou em qualquer outro momento. E quanto menos tempo leva para os seus investimentos se tornarem dividendos tangíveis, que eles podem vir a desfrutar, mais admirado eu fico pelo que eles conseguiram realizar. O que se alcança pela dedicação aos compromissos? Embora, a princípio, eu tenha uma reação contrária ao termo, aprecio as decisões. Na verdade, eu as tomo todos os dias. E você também. Agora mesmo, quer perceba ou não, você está fazendo a escolha de tratar as pessoas de uma determinada maneira, de comprometer-se a certas atividades, de viver um certo tipo de vida, de ser um certo tipo de pessoa ou de não ser um certo tipo de pessoa. De alguma forma, você tomou uma decisão expressa, ou não. Um rótulo define a sua vida, escrito com a tinta de suas escolhas. Os outros podem lê-lo, mas você não possa. Você já é uma mulher de decisões, e elas estão construindo quem você é e determinando a vida que você leva e o amanhã que você viverá. Então, já que tomar decisões é algo que todos nós fazemos de alguma forma, precisamos entender que não se trata de algum dia ousaremos tomar outras decisões, mas sim se vamos tomá-las intencionalmente. Precisamos ter a certeza de que o rótulo que está em nós, mostrando para o mundo quem verdadeiramente somos, diga o que realmente queremos que ele diga e que ele mude as coisas em nós e ao nosso redor para melhor. Este é o tema deste livro. Eu me sinto responsável por ter de dizer isso. Mesmo que você pule essas primeiras páginas, eu quero que saiba com o que você está se envolvendo. Para o caso de você optar por fechar o livro antes que ele fique mais profundo, essa não é uma leitura de lazer. Na verdade, algumas partes podem não ser nada agradáveis e provavelmente você achará a leitura um pouco antagônica e acusadora em alguns pontos. Cada capítulo e passagem que ler te fará decidir se você continua ou não, se você consegue ou não. A escolha é sua. No entanto, estou orando muito para que você faça a escolha de continuar comigo, pois tenho certeza de que valerá a pena, mesmo que você não seja o tipo de pessoa que toma decisões, mesmo que você esteja em um relacionamento com alguém que não respeita o que você está fazendo e que não tenha a intenção de tomar decisões por si só. Mesmo que você não acredite tanto que alguma coisa deste livro fará a mínima diferença na sua vida, mesmo que você não esteja com disposição e mesmo que não tenha experiência para compreender tudo, venha comigo numa jornada de decisões que valerá a pena a cada passo que dermos juntas. Por quê? Primeiro lugar, essa decisão é de Deus, diferentemente daquelas do ano novo. Essas decisões estão totalmente baseadas nos princípios que o próprio Deus estabeleceu. É mais do que a determinação que você tem dentro de si. Elas são impulsionadas pelo poder do Espírito Santo, que te encoraja, conforta e prepara, te dando o poder e a força que você precisa para realizá-las. Fundamentalmente, essas são as decisões de Deus para você. Em segundo lugar, essa decisão impactará as pessoas que você ama. Se você é casada, estou falando do seu marido. Se você é mãe, estou falando de seus filhos. Se for solteira, estou falando de seus amigos e de sua família. Mesmo que nenhuma dessas pessoas pareça ativamente te admirar ou ajudar em seus esforços, nessa decisão, você estará se relacionando com Deus e tomando decisões baseadas em sua palavra. E o grande impacto que isso causará na sua vida irá contagiar a todos à sua volta. Às vezes, o maior dos milagres é o que acontece dentro do seu próprio coração. A mudança que acontece em você e que te surpreende à medida que permeia as superficialidades e, depois, a essência de sua vida, os efeitos de uma pessoa transformada podem ser impressionantes à sua volta. Amém? Beijo, beijo e até amanhã, continuando a decisão.